Papai não conseguiu comprar seu chocolate hoje, né, minha filha? Te ver chorando por esses motivos, as coisas ficam bem mais difíceis ainda. Peço perdão pelas noites que você e sua mãe dormiram sozinhas. E pela festa de aniversário que já faz 6 anos que eu te prometi e não consegui te dar ainda. Me dói demais ver o nosso guarda-roupa sem gaveta e você deitada na sua caminha. Com as pernas encolhidas, cê cresceu, já não cabe mais ali, né, minha bonequinha? A sua mãe não consegue entender os 5 dias sem comer, virando a noite nessas escritas. Mas se não fosse essas letras na madrugada, eu já tinha desistido até da minha vida. Tô colocando nessas letras toda essa minha angústia escondida. Nem sei como vou pagar os produtores, esse mês já foi difícil, quase que cortou nossa energia. Eu te prometo que você nunca vai passar fome, tá, minha gatinha? Nós pode até passar necessidade, mas nunca vou deixar faltar seu leite e o pão de cada dia. É Natal, a cidade tá brilhando, tá a coisa mais linda, minha filha. Eu vou pedir pra sua mãe te levar na praça do Papai Noel nessa semana natalina. Já é tarde, pode dormir no meio, cabe nós 3 aqui, vem deitar. Um dia compro uma casa grande, bem maior, sem goteira, pra nossa família morar. Com 3 quartos, pra você e um pro Tato, com uma escrivania pra ele estudar. Pro papai e pra mamãe, com um guarda-roupa grande, pra nossa roupa nunca mais marrotar. O seu vai ser rosa, eu e você juntos vamos pintar. Vou comprar vários brinquedos e uma cama de solteiro novinha, só pra você descansar. Me dá um forte abraço, quero me sentir amado. Não consigo segurar as lágrimas, tô solitário. O seu dente de leite da frente que tava mole caiu. Ou melhor, você mesmo arrancou, nem sequer chorou, simplesmente sorriu. Hoje é Natal, dia 25 de dezembro de 2023. Parece ontem que você tinha 1 ano, no dia 1º de janeiro você vai completar 6. O tempo passa rápido demais, vem aqui no meu colo, minha vampirinha. Não te dei nada esse ano, prometi, mas não vai passar em branco a sua data comemorativa. Sempre nessa data você vai assoprar a sua velhinha. A festa pode ser pequena, mas nunca vai faltar o amor e a harmonia. Eu te prometo de dedinho que eu vou te levar na praia, meu amor. Se Deus quiser, o ano que vem, nas ondas do mar, nós vai se refrescar nesse calor. Quando você crescer, vamos ouvir junto essa canção. Na nossa casa nova, eu, você, sua mãe e seu irmão. E seu irmão, e seu irmão, e seu irmão. Me dá um forte abraço, quero me sentir amado. Não consigo segurar as lágrimas, tô solitário.